criança é a esperança de um futuro melhor. Eu faço qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro melhor. Mas criá-los, não, você não é. O que indigna é ver de sinal a sinal, de carro a carro, em dias de chuva, sol, crianças pedindo esmola. ASD periferias, pobres de bens, peço por favor entre no bonde também. Viemos falar das crianças de rua, sem escola, sem creche, governo qual é a sua? Incentivo não existe, moradia precária na favela, eles manejam uma arma. Não lembra da escola, não pense em seu futuro. Que mundo é esse, meu Deus, que absurdo. Sou moleque de rua mesmo e daí? O sistema, mano, me fez assim. Marginalzinho, cheira cola, isso que sou. Pode crer, governo, o sistema me criou. Por isso mato, roubo, não tô nem aí. Meus pais não têm orgulho de mim. Não culpo eles pela minha educação. Trabalharam de todo jeito, não encontraram a solução. Que futuro eu tenho, me diga por favor. Num caixão ou na cadeia, que horror. Escute o depoimento dessa criança. Ela já, perdeu a esperança, mas a lei é assim, simples e eficaz. Garanta seu futuro e não olhe para trás. Que sistema é esse, meu irmão? Só fazem suas partes nas eleições. Engana o povo beijando filho de pobre. Camiseta, cesta básica, vê se pode. Escutem esse rap, podem me recriminar, mas não quero mais ver uma mãe chorar. Sou nascido e criado no berço da favela. Já vi muitas mortes por causa da merla. Olha aí, criança, se liga na ideia. Mensagem positiva de dentro da favela. Muitas mortes, culpados, deixa pra lá. Jailton, meu compadre, com Deus você está. Continuando na quebrada, um dia além da bala. Curtindo som periférico, 100% rap nacional. Crianças nas ruas com armas na mão, matando, roubando, sem ter opção. Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. Não há culpa no menor que tem na mão um fuzil, mas a culpa todos são dos governantes do Brasil. Um ciclo vicioso desde a época de Cabral. Soluções imediatas ignorantes, não é legal. Decisões precipitadas, desumanas, ilusórias. Chega disso tudo, volte à história. Passe um remédio diretamente na ferida. Igualdade social equilibrando nossas vidas. Leva armas pra periferia, não é a solução. O filho do pobre será o alvo da situação. Vai descer do morro no carrinho de mão, dando ibope pros jornais que passa na televisão. Sensacionalistas, crazes humanos. Respeite pelo menos a mãe desse mano, carregado por um PM como se fosse um troféu. O sistema fala, diz que fez o seu papel. A criança vendo isso se traumatiza com seu próprio lugar. Oh meu Deus, em quem ele vai se espelhar? No super-homem da TV ou no mano com fuzil na mão? Tem dúvida da resposta? Eu acho que não. No sofrimento justifique, a criança tem que roubar, matar. Mas ficar com fome, sinceramente não dá, não dá, não dá. Sinceramente, não dá. A criança pobre pode ser abusada pelo bacana. A criança pode ser sacrificada no corte de cana. A criança pode morrer doente no leito de um hospital. A criança pode ser explorada como um bicho, um animal. E o ciclo da desigualdade continua. E a marginalidade também continua. São essas crianças que quando crescer tem nojo, raiva, até matar você. Bote a mão na consciência vendo o moleque no farol. Ou quando estiver no seu iate ou no seu campo gramado jogando futebol. Lembre-se que no campo de terra ou no córrego sujo se cria um marginal que pode estourar sua cabeça, seu doutor. Aí já era sua conta no exterior. O descaso é grande com as crianças do nosso Brasil. Onde vamos parar, meu Brasil? Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. A Unicef arrecada milhões em doações. Disfarça, fala bem em soluções. se um terço do dinheiro fosse investido na favela, a vida de várias crianças seriam mais belas. E a ONU massa de manobra americana, que insiste em dizer que protege as crianças. A mortalidade infantil é, só tende a crescer nesse país que deixa nosso futuro morrer. Nada mais gratificante que o sorriso de uma criança, confiante, alegre e cheio de esperança. Mas o que vejo é uma pá de criança desnutrida na África. O que vejo é uma pá de criança com foices inchadas. Crianças mutiladas na guerra do Iraque. Crianças com fuzis em nossas comunidades. É a criança que joga outra criança no lixo. É a criança com 3 anos que vira mendigo. É o moleque com 7 que leva e dá tiro. E as grandes oportunidades só pro filho do rico. Estão construindo um alicerce para o seu futuro. E sim, vários caminhos para um grande muro de maldades, inveja e cheio de ditador, aonde não será feliz e sentirá muita dor. Mas em todo lugar é capaz de nascer uma flor. É só adubar, água e tratar com amor. Não sou pessimista, sem estudo não somos nada. Sou realista, vamos estudar, molecada. Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. Criança, esperança onde já se viu. A revolta tomou conta do nosso Brasil. Não tem mais amor, crianças, não tem perdão. Fome e miséria resumem destruição. Destruição. Destruição. Destruição.